terrível espinho, e cadê o dizer? A ponte entre a vida e a morte, dizer. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Oh,